periferia, pô, me lembra uma pá de coisa. Futebol, crianças, festa, bar, me lembra madrugada, esquina, sofrimento, lágrima e morte. Periferia é assim. Acordo meio naquela, assustado com barulhos de sirenes, pá, pá. Já deveria ter me acostumado, mas é difícil conviver com esse barato. Ouvi falar que acertaram mais uma criança. Está chegando a polícia, na sequência ambulância. Fico a pensar, me nego a aceitar. Pois tudo que vejo agora é foda, meu filho estará sujeito lá fora. Não podemos continuar vivendo assim, só porque a periferia tem que ser ruim. Não, vamos parar pra pensar, sem essa de violência, é só um toque. Fez a cabeça está mal, mas não é nenhum lock. Não quer morrer, quer viver, quer curtir, quer crescer. É natural, quer continuar. É uma roleta russa, um dia vai entender que vitória, cadeia, o caixão, rodeiam sempre você. É uma escolha no escuro, sem pensar no futuro. Ainda é tempo de voltar atrás. Ouça a mãe que te chama, dê valor a quem te ama. Periferia é foda, mãe chora na periferia. Pede mais uma ceva e racha um truco a noite toda. Falando de mulher, rap pesado desta vida louca. Muita ideia que rola até altas horas. Na madrugada aqui é assim, contradições. A toda hora é paz, é guerra, é sanidade, é paranoia. É a igreja, são meus irmãos de fé. E me parece que ainda perguntam a Deus o que acontece. O que se passa na cabeça das crianças? Em média só 15 anos, já não pensam mais em bola, só correria. E na esquina eu vejo uma escola vazia. Aonde estão os alunos? Não vale a pena estudar. Não, a vida inteira aí se formar, fazer o gosto do pai e da mãe. Que daqui já se foram, tudo bem. Tudo que tem de bom conseguiu na noite, tá legal. Puxar o gatilho é bem mais fácil. O garoto infelizmente é um mau exemplo. O fruto podre, caralho, antes do tempo. A vida é como um jogo, só há um vencedor. Contra a mão não me liga, não quero ser a próxima vítima da matina. Tem cheiro de morte no ar. O pensamento está distante, acho bom acordar, pois a bala já está na agulha. Periferia é foda, chora na periferia. Nem novela, eu conto, vou além. É real, São José é favela. Bairro pesado, quem quiser venha ver. Para comprovar é só ler os jornais. Primeiro lugar, 1998. Muita chacina, violência e dor. Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Norte, a morte. Não escolhe a idade, nem o local. É tudo questão de tempo, eu lamento. Eu vejo uma grande nuvem negra, caminhando, chorando, seguindo em fila, hora de despedida, decepção, sofrimento e dor, momento humano. Aí, tanto faz, quem já partiu, está em paz, vacilou, capotou, caiu na rede, é peixe, sangue no olho, no peito um crucifixo, na mão um 38, é moda, é foda, é lazer, é o que se vê nas ruas, vielas de terra, o cenário ao vivo não é comédia não. Não é seu filho que está na noia, ouvindo a mãe chamar, ouvindo a mãe chorar. Mãe chorar, mãe chorar. Periferia é foda, mãe chora. Na periferia.